letra ainda não tá decorada, não pega nada, troco o flow em base quebrada, sem perder o tempo da levada. Mesmo lendo como um pequeno texto, sei que tá me entendendo. Meu português é péssimo, mas não sou assim tão leigo e lento. Faz tempo que vejo preto de MX, latindo como raivoso Rex, corrente de ouro, jaque de couro e Rolex, no bolso um anex. Curtindo o rap, tô Fimex, lendo revista em preto e branco no Tex. Cowboy fora da lei, tipo o pôster do Tupac colado com Durex. Meu hip hop é forte, sem choque, não causa overdose em lock. Um lord com passaporte pro céu na linha, meu produto é top. Sem perder a essência divina da minha sublime existência, reverência, soberano rei que da minha vida teve clemência. Sem avareza, agindo com inteligência, destreza e coragem. Não quero ser lembrado, homenageado após a morte, tipo sabotagem. Posso ser irônico, daltônico, cômico ou ser platônico, mas não sou réu biônico, eletrônico, sônico ou atônito. Hoje eu mando um salve diferente, mas sem enfeite, alguns sabiamente, usando a mente, mando leite, outros azeite. Se deleite na presença do Senhor, agradeça, peça mais o que te interessa. Chega de conversa, oração, chega ao trono como um sol na testa. Sem deixar brecha, tô tranquilo, amigo, e aí o que me resta? Chega de festa, toda honra e glória ao rei da terra. Um, dois, teste, faço minha prece no rap, tipo enjoando basquete. Brincando com a minha voz, faço da música um grande leque. Não faço economia de poesia, de temas, nem de rimas. Não contra nas picapes, não desafina com as batidas, contamina. Dois lados do jazz, é a sintonia perfeita, eleita pra curar ferida. Peço a todos que aplaudam com alegria, ao invés de colocar as mãos pra cima. Arquiteto do hemisfério sul, construindo caminho pro evangelho. Espero que Jesus volte antes que outro nero levante o império. Falo sério, entendo o mistério dessa obra chamada pro ministério. Não seja histérico, meu critério é invadir o seu estéreo. Jesus. Depois de 2 horas de gravação, eles conseguiram. Estão felizes, realizados. Dois lados do jazz em tempo real, a música mais demorada do século XXI.